Caixeiro 19, página 113, capítulo 11. O que será preciso para me quebrar? É a pergunta que me consome durante os 3 dias seguintes, enquanto esperamos para ser libertados da nossa prisão de segurança. O que é que me poderá desfazer em milhões de bocados, deixando-me sem proveito e irrecuperável? Não falo disso a ninguém, mas o assunto devora-me as horas de vigília e entranha-se-me nos pesadelos. Caem mais 4 mísseis contra abrigos durante este período, todos enormes, todos muito devastadores, mas não há pressa no ataque. Os lançamentos são bastante espaçados. Assim, quando pensamos que o ataque terminou, outra explosão lança-nos ondas de choque pelas entranhas. Parece que a intenção é manter-nos encerrados, mais do que destruir o 13. Danificar o distrito, certamente. Dar às pessoas muito que fazer para pôr as coisas novamente a funcionar. Mas destruí-lo? Não. A Cohen tinha razão nesse ponto. Ninguém destrói o que quer adquirir no futuro. Calculo que o que eles realmente querem, a curto prazo, é impedir os assaltos de tempo de antena e manter-me afastada das televisões de Panem. Não recebemos quase informações nenhumas sobre o que está a acontecer. Os nossos ecrãs nunca se acendem e temos apenas breves atualizações sonoras da Cohen sobre a natureza das bombas. A guerra, certamente, continua a ser travada, mas das suas vicissitudes nada sabemos. Dentro do abrigo, a colaboração é a ordem do dia. Seguimos um horário rigoroso para refeições e banhos, exercício e sono. Concedem-nos pequenos períodos de socialização para aliviar o tédio. O nosso espaço torna-se muito popular, porque tanto as crianças como os adultos se mostram fascinados com o ranúnculo. Este alcança celebridade com o seu espetáculo noturno do gato tonto. Criei esta brincadeira, por acaso, há alguns anos, durante um apagão de inverno. Apontamos o feixe de luz de uma lanterna para o chão e o ranúnculo tenta apanhá-lo. Sou suficientemente mesquinha para ter prazer nisto, porque acho que ele fica com um ar estúpido. Inexplicavelmente, toda a gente aqui acha que ele é esperto e encantador. Recebo até um conjunto especial de pilhas, um desperdício enorme, para ser usado para este fim. Os cidadãos do 13 estão verdadeiramente carentes de entretenimento. É na terceira noite, durante a nossa brincadeira, que encontro a resposta para a pergunta que tem andado a consumir-me. O gato tonto torna-se uma metáfora para a minha situação. Eu sou o ranúnculo. O pita, a coisa que desejo tanto guardar, é a luz. Enquanto acha que tem hipóteses de apanhar a luz esquiva com as patas, o ranúnculo enche-se de agressão. É assim que tenho estado desde que saí da arena, com o pita vivo. Quando a luz se apaga, o ranúnculo fica temporariamente confuso, mas recompõe-se e passa a outras coisas. É o que aconteceria se o pita morresse. Mas o que deixa o ranúnculo em parafuso e completamente desesperado é quando aponto a luz para um lugar fora do seu alcance, para o alto da parede, para onde nem mesmo ele consegue saltar. Começa a andar às voltas, a chorar, e nada o consola nem distrai. Fica incapacitado até eu apagar a luz. É o que o Snow está a tentar fazer-me agora. Só que ainda não sei qual é a modalidade do seu jogo. Talvez esta percepção da minha parte seja a única coisa de que o Snow precisa. Saber que o Pita está na posse do Snow e a ser torturado para lhe extraírem informações sobre os rebeldes era mau. Mas saber que ele está a ser torturado especificamente para me incapacitar é insuportável. E é sob o peso desta revelação que eu começo realmente a quebrar. Depois do gato tonto, mandam-nos dormir. O fornecimento de eletricidade tem sido intermitente. Às vezes, as lâmpadas brilham em pleno. Outras, temos de forçar a vista para nos vermos na penumbra. À hora de deitar, eles baixam a luz até quase à escuridão e acendem luzes de segurança em cada um dos espaços. A prima, que decidiu que afinal as paredes irão resistir, aninha-se com o ranúnculo no beliche inferior. A minha mãe fica no de cima. Ofereço-me para dormir no beliche, mas elas preferem que eu fique no colchão, no chão, porque me agito muito quando estou a dormir. Não estou a agitar-me neste momento, porque tenho os músculos hirtos, com o esforço de me conter. Volto a sentir a dor no coração e a partir dele imagino minúsculas fissuras espalhando-se pelo meu corpo, pelo meu torso, pelos braços, pelas pernas abaixo, sobre o meu rosto, deixando-o riscado de fendas. Com um bom abanão de um míssil contra abrigos, podia desfazer-me em estranhos fragmentos afiados. Depois de a maioria, insone e irrequieta, ter adormecido, liberto-me cuidadosamente do meu cobertor e atravesso a caverna em bicos de pés até encontrar o Finnick, achando, por alguma razão indeterminada, que ele me compreenderá. O Finnick está sentado por baixo da luz de segurança no seu espaço, dando nós na sua corda, nem sequer fingindo que está a dormir. Enquanto lhe murmuro a minha descoberta do plano do Snow para me quebrar, começo a perceber. Esta estratégia não é uma novidade para o Finnick. Foi aquilo que o quebrou. É o que eles te estão a fazer com a Annie, não é? Pergunto. Bem, não aprenderam porque achassem que ela seria uma mina de informações dos rebeldes, assegura-me ele. Sabem que eu nunca teria arriscado contar-lhe coisas dessas para a proteger. Oh, Finnick, lamento muito. Digo. Não, eu é que lamento não te ter avisado, replica ele. De repente surge-me uma recordação. Estou amarrada à minha cama, louca de raiva e angústia, depois do meu resgate. O Finnick está a tentar consolar-me em relação ao Pita. Eles logo perceberão que ele não sabe nada e não o vão matar se acharem que podem usá-lo contra ti. Mas tu avisaste-me na aeronave. Só que quando disseste que eles usariam o Pita contra mim, pensei que fosse como um engodo para me atrair ao Capitólio de alguma maneira, esclareço. Nem sequer isso devia ter dito. Já não podia ajudar-te. Era tarde demais. Como não te tinha avisado antes do quarteirão, devia ter-me calado sobre o modo de agir do Snow. O Finnick dá um puxão à ponta da sua corda e um nó intrincado transforma-se de novo numa linha. Só que não sabia o que sentias quando te conheci. Depois dos teus primeiros jogos, pensei que a relação com o Pita fosse uma farsa da tua parte. Esperávamos todos que continuasses com essa estratégia. Mas foi só quando o Pita chocou com o campo elétrico e quase morreu que eu... O Finnick hesita. Recordo esse momento na arena. Como solucei quando o Finnick reanimou o Pita. A expressão curiosa no rosto do Finnick. Como ele desculpou o meu comportamento, atribuindo-o à minha suposta gravidez. Que tu o quê? Que percebi que me tinha enganado a teu respeito. Que o amavas, de facto. Não estou a dizer como. Talvez tu mesma não saibas, mas qualquer pessoa que estivesse atenta podia ver como gostavas dele, conclui ele delicadamente. Qualquer pessoa? Na visita do Snow antes do passeio da Vitória, ele desafiou-me a dissipar todas as dúvidas quanto ao meu amor pelo Pita. Convence-me, disse o Snow. Pelos vistos, sob aquele céu quente e cor-de-rosa, com a vida do Pita em risco, eu consegui convencê-lo. e ao fazê-lo, dei-lhe a arma de que precisava para me quebrar. Eu e o Finnick ficamos em silêncio durante muito tempo, observando os nós a nascer e a morrer, até eu conseguir perguntar: como é que aguentas? O Finnick olha para mim com incredulidade. Não aguento, Katniss. É claro que não. Arrasto-me para fora dos pesadelos todas as manhãs e descubro que não há alívio no acordar. Algo na minha expressão falo parar. O melhor é nunca ceder. É 10 vezes mais difícil voltarmos a erguer-nos do que irmos abaixo. Bem, ele deve saber. Respiro fundo, esforçando-me por me recompor. Quanto mais puderes distrair-te, melhor, sugere ele. Amanhã de manhã vamos arranjar-te uma corda. Até lá, fica com a minha. Passo o resto da noite no meu colchão, fazendo nós, obsessivamente, mostrando-os ao ranúnculo para ele os avaliar. Se algum lhe parece suspeito, ele arranca-o do ar e dá-lhe umas dentadas para se certificar de que está morto. De manhã tenho os dedos em ferida, mas continuo a aguentar-me. Após 24 horas de silêncio, a Coyne anuncia finalmente que podemos sair do abrigo. Os nossos velhos aposentos foram destruídos pelos bombardeamentos. Toda a gente tem de seguir indicações precisas para os seus novos compartimentos. Limpamos os nossos espaços, conforme as ordens dadas, e seguimos obedientemente e em fila para a porta. A meio do caminho surge o Boggs e tira-me da fila. Ele faz sinal ao Gale e ao Finnick para se juntarem a nós. As pessoas afastam-se para nos deixar passar. Algumas até sorriem para mim, uma vez que a brincadeira do gato tonto parece ter-me tornado mais adorável. Saímos pela porta, subimos as escadas, atravessamos o corredor para um daqueles elevadores multidirecionais e por fim chegamos à defesa especial. Nada ao longo do nosso trajeto parece ter sido destruído, mas ainda nos encontramos a grande profundidade. O Boggs manda-nos entrar para uma sala praticamente idêntica ao comando. A Coyne, o Plutarch, o Haymitch, a Crescida e todos os outros à volta da mesa parecem exaustos. Alguém, finalmente, conseguiu arranjar café, embora tenha a certeza de que este seja visto apenas como um estimulante de emergência. E o Plutarch aperta a sua chávena com as mãos, como se a qualquer momento lhe a pudessem tirar. Não há conversa de circunstância. Precisamos de vocês os quatro, de uniforme, e lá em cima à superfície, anuncia a presidente. Têm 2 horas para conseguir imagens mostrando os estragos dos bombardeamentos, confirmando que a unidade militar do 13 continua não só funcional, mas dominante, e sobretudo que o Mimo Gaio ainda está vivo. Alguma pergunta? Podemos tomar café? Pergunta ao Finnick. São distribuídas chávenas fumegantes. Olho desconfiada para o líquido preto e brilhante, pois nunca fui grande entusiasta da bebida. No entanto, penso que talvez me ajude a manter-me de pé. O Finnick deita-me um pouco de leite na chávena e pega no açucareiro. Queres um cubo de açúcar? Pergunta, na sua velha voz de sedutor. Foi assim que nos conhecemos, com o Finnick a oferecer-me açúcar. Rodeados de cavalos e quadrigas, mascarados e pintados para a multidão, antes de sermos aliados, antes de eu conhecer os seus verdadeiros sentimentos. A recordação leva-me mesmo a sorrir. Toma, isto melhora o sabor, garante ele, voltando à sua voz normal e deitando-me 3 cubos na chávena. Quando me volto para ir vestir o fato do Mimo Gaio, apanho o Gale a observar-nos com um ar infeliz. Que foi agora? Será que pensa que existe alguma coisa entre nós? Talvez me tenha visto ir ter com o Finnick ontem à noite. Eu teria passado pelo espaço dos O'Thorne para lá chegar. Imagino que isso provavelmente lhe tenha caído mal. O facto de eu ter procurado a companhia do Finnick em vez da dele. Pois bem, eu tenho queimaduras da corda nos dedos. Mal consigo abrir os olhos. E a equipa de filmagens está à espera que eu faça algo sensacional. E o Snow tem o Pita. O Gale pode pensar o que quiser. Na minha nova sala de transformação na defesa especial, a equipa de preparação veste-me o fato do mimo gaio, arranja-me o cabelo e aplica-me um mínimo de maquilhagem antes mesmo de o meu café arrefecer. 10 minutos depois, os atores e a equipa dos próximos propós estão a fazer o caminho sinuoso para o exterior. Vou bebendo o meu café enquanto subimos, descobrindo que o leite e o açúcar melhoram bastante o sabor. Depois de engolir a borra que assentou no fundo da chávena, sinto uma leve vibração começar a atravessar-me as veias. Depois de subir a última escada, o Boggs bate numa alavanca que abre um alçapão. O ar fresco entra derrompante. Inalo profundamente e, pela primeira vez, permito-me sentir o quanto odiei o abrigo. Saímos para o bosque e levanto as mãos para roçar as folhas por cima da minha cabeça. Algumas estão a começar a amarelecer. Em que dia estamos? Pergunto a ninguém em particular. O Boggs diz-me que o mês de setembro começa para a semana.